YK 309. Taquara, 1490 kHz, onda média. Você está ouvindo o melhor do regional e sertanejo, com Kleber Bender. Segunda a sexta-feira, entre 8 e 11 da manhã, aqui na Rádio Taquara, tem programa Painel 1490. Informações e entrevistas com uma apresentação de Vinícius Linden. Patrocínio Unimed, fone 0800 083 0800. Alice Móveis em Taquara e Parobé. Transpare Citral, transporte de passageiros com responsabilidade. Farmácia São João, de bem com a vida, de bem com você. Lojas Pompeia, Primavera Verão Pompeia, aposte em nós. Novas perspectivas. Flybyte, com você na melhor conexão. Atacado Leia, compre mais com muito menos. Preço baixo de verdade em Taquara e Parobé. E Cristal Financeira, em Taquara, na General Prota, 2589, sala 2. Fone 3541-4615. As cores da primavera refletem na nova coleção da Loja Ana. Tudo escolhido com aquele carinho para deixar os clientes sempre na moda. Venha conferir os vestidos, bermudas, calças jeans e muito mais. Na Loja Ana você encontra muitas opções do tamanho P ao especial. Procurando estilo, conforto e qualidade, na Loja Ana tem. Rua Adelino Bartes, 2942, fone 3542-3923. Na certeza que a gente pode ser diferente, por amar tanto assim. Aí com Cris. Cristiano Quevedo, Feitiço Saudade, melhor do regional e sertanejo pela sua Rádio Taquara, vai ficando por aqui nesta manhã de sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Obrigado você, ouvinte, obrigado você, patrocinador, que desde as 6 da manhã está ligadinho com a gente. Agradeço a audiência de todos, convido você para segunda estarmos juntos novamente a partir das 6 da manhã. Eu tô ótimo final de semana e agora você segue aqui na sua Rádio Taquara. Está chegando aí Vinícius Linden, José Ferreira, está chegando aí o painel. Tenham todos uma ótima sexta-feira e bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Aos sábados entre 9:30 e 10:30 da manhã, acompanhe pela Rádio Taquara o programa Visão Missionária. Uma iniciativa do Departamento de Evangelismo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara. Responsabilidade da equipe Visão Missionária. Programa Sintonia Total. Muito mais. Muito mais você. Sucesso sem parar. Na Rádio Taquara, notícias da redação. Entre 5 e 9 da noite, na Rádio Taquara, tem o programa Saudade Sertaneja, com apresentação de Flávio Ramos. Patrocínio Agafarma, em frente à antiga rodoviária de Taquara. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Taquara informa que disponibiliza a telebusca da mensalidade de seus associados. Ligue 3542-6205 e solicite essa comodidade. O horário de atendimento é das 8:30 da manhã às 11:30, de segunda a sexta-feira. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Taquara ressalta que essa decisão objetiva preservar a saúde dos associados, na maioria integrantes do grupo de risco e de toda a comunidade. De segunda a sexta, entre 8 e 11 da manhã, você tem informações e entrevistas aqui na Rádio Taquara. Painel 1490. Apresentação Vinícius Linden. Patrocínio Unimed. Fone 0800 083 0800. Alice Móveis em Taquara e Parobé. Transpare Citral. Transporte de passageiros com responsabilidade. Farmácia São João. De bem com a vida. De bem com você. Lojas Pompeia. Primavera Verão Pompeia. Aposta. aposte em novas perspectivas. Flybyte, com você na melhor conexão. Atacado Leia, compre mais com muito menos. Preço baixo de verdade em Taquara e Parobé. E Cristal Financeira, em Taquara, na General Frota, 2589, sala 2. Fone 3541-4615. Quer estudar em uma instituição de ensino superior com qualidade? Então venha para as Faculdades Integradas de Taquara. A Facate está entre as primeiras do Brasil na avaliação do MEC e do ENAD. Numa escala de 0 a 5, a Facate alcançou o conceito 4 e está entre as 6 melhores faculdades integradas do país. Venha fazer parte dessa história. Escolha qualidade. Escolha Facate. Você está curtindo o programa Sintonia Total.